Irmãos, nós estamos começando hoje uma campanha. A palavra campanha, ela é até fraca, muito pequena para o que eu quero expor aos irmãos. Mas estamos começando uma campanha hoje e o nome dessa campanha é Eu Pertenço. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu pertenço à igreja local. Eu pertenço ao projeto que Deus está desenvolvendo, estabelecendo, ampliando nesta cidade com a igreja e de uma forma específica com a igreja que eu sou membro, Projeto Adoradores. E não há dúvida que aqueles que estão nos assistindo pela internet, algum visitante que está aqui hoje, membro de outra igreja, também será abençoado com esta palavra, porque são princípios, são parâmetros que estabelecem a vida de cada um que realmente é membro do corpo de Cristo e quer ter uma aliança na vida da igreja local. Mas eu quero reforçar o contexto desta campanha. Nós temos um contexto da nossa mudança. Nós estamos finalizando um contrato para mudarmos de local. O auditório do projeto, a estrutura física toda da igreja local será mudada. Nós estamos adquirindo uma propriedade. É um desafio muito grande, irmãos. Nós estamos adquirindo uma propriedade que custa 4 milhões e meio de reais. São 2.500 metros quadrados, com todo o espaço, com tudo que você pode imaginar de possibilidades de realizarmos, mas com desafios gigantescos para todos nós. Já estamos assim, dia após dia, no desafio de planejar a reforma, de planejar tudo o que tem que ser feito, e são desafios grandes, mas nós vamos adiante. Nós vamos marchando. Semana passada, duas semanas atrás, o pastor Edésio deu uma palavra a nós lá, assim, olha, decidiu, não olha para trás mais, avança e conquista. E é isso realmente que nós estamos fazendo. E não há dúvida que são valores elevados, são desafios muito grandes, e nós já temos visto o Senhor despertar muita gente que já está servindo. Nós temos um grupo bom de irmãos que estão servindo, estão ajudando na negociação, estão ajudando no planejamento de reforma, estão ajudando em tantas coisas que são necessárias antes da gente selar tudo e começar a trabalhar. E são irmãos que estão se doando, e isso é maravilhoso. E só de começarmos esta campanha, nós já vimos o Senhor despertar no coração de muita gente o desejo de semear financeiramente. Esses dias eu estava conversando com um amigo no Rio, um irmão muito querido, um pastor maravilhoso que Deus levantou naquela cidade, e ele disse assim: Sóstenes, eu agora comprometi um recurso com uma obra que nós começamos, mas se eu não tivesse comprometido, você sabe que você teria isso, e ele disse assim: eu já de cara te emprestaria 1 milhão para você comprar esse imóvel. E, irmão, Deus está suscitando no coração das pessoas que têm fé a semeadura. Nós já recebemos ofertas, nós já recebemos pessoas que falam assim: eu quero dar isso de oferta, eu estou dando isso de oferta, esse ano inteiro é isso aqui de oferta. Nós já estamos vendo o Senhor suscitando o coração dos irmãos para semearem numa obra linda, que não diz respeito apenas ao espaço físico. E eu estou declarando o tempo todo, irmão, tomara que eu não veja ninguém incrédulo nisso, mas eu estou declarando por fé que o recurso que nós precisamos está na sua mão. Há uma porção de recurso financeiro que Deus vai fazer passar por sua mão, irmão. Para muitos, esse dinheiro já está. Está numa poupança, está numa conta bancária, está no salário, está em alguma economia que vai fazer e vai canalizar o recurso. Pode ter certeza. E para todos, está na fé, na possibilidade. Senhor, eu quero participar. O Senhor vai fazer passar por mim como nunca aconteceu. Vai brotar, vai surgir. Eu vou receber, eu vou ganhar, eu vou conquistar. Vão haver coisas extraordinárias que o Senhor vai fazer, e eu sei que é para semear nessa obra. E eu não abro mão de fazer parte desta semeadura financeira, desse investimento. E o que Deus está gerando é um tempo novo na igreja, um tempo novo renovo da igreja na cidade, um crescimento da igreja de Cristo nesta cidade, e o Senhor está estabelecendo, como recebi esses dias uma palavra profética lá em Campina Grande, o Senhor estabelecendo um espaço, um território, uma propriedade da igreja, que será uma base profética de adoração em Belo Horizonte. Nós vamos viver, nesses próximos anos, muitos frutos da igreja servindo à cidade, servindo às demais igrejas, e essa mudança coopera para isso. Mas, irmão, é impossível nós desassociarmos essa mudança do contexto que vivemos. O primeiro contexto que você pode pensar rapidamente é que nós somos um grupo pequeno. E o Senhor outro dia falou comigo assim: não se preocupe com isso, porque tinha 20 mil guerreiros e eu mandei reduzir para 300. O pequeno grupo, os mais fracos, os menos prováveis, mas os mais cheios de fé, de garra. Então não se preocupe com esse contexto, irmão. Mas há um contexto também que envolve a economia, que envolve a situação política e que principalmente envolve a situação espiritual do mundo. Nós estamos num dos tempos mais terríveis. Se quisermos comparar com outro tempo, nós só temos como comparar com Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. E a Bíblia diz que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Iniquidade, promiscuidade, o cenário não é o cenário da vinda do anticristo. O cenário é o cenário do anticristo. O que nós estamos vivendo em todos os aspectos da sociedade é o cenário do anticristo. E no meio de tudo isso, nós estamos vivendo também o fato de que o cansaço, o acúmulo de coisas, as atividades, o entretenimento, o humanismo, o materialismo, tudo aquilo que nos isola e nos põe voltados para nós mesmos, isso é uma influência generalizada, a falta de governo, a falta de caráter, a falta de palavra. O Senhor havia proclamado isso, que nesses dias seriam dias difíceis, e o Senhor diz assim, ainda remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa é a realidade, e nós estamos passando como se isso não fosse real. Nós estamos cuidando da nossa vida como se isso não fosse acontecer. Não, não é nada disso. Tem nada a ver, eu não acho, eu penso assim, eu quero assim. Mas a verdade é que nós estamos vivendo os dias do anticristo. O que o diabo está fazendo com a família, com as crianças, com a economia, com os governos, é literalmente já o governo do anticristo. Ele virá de uma forma civil, visível, estruturada, mas você pode ter certeza que ele já existe. A economia do mundo, a política do mundo, as questões de família no mundo inteiro já estão manipuladas e totalmente manipuladas pelo maligno para o cenário do anticristo. Não tenha dúvida disso. Então é impossível eu e você cuidarmos da nossa vida financeira, cuidarmos da nossa vida profissional, cuidarmos da nossa família, cuidarmos dos nossos sonhos, cuidarmos das coisas da igreja, pensarmos no reino de Deus sem considerar a circunstância que vivemos, dos dias maus que estamos. E um dos aspectos assim centrais que eu quero compartilhar com você hoje é que, no meio de tudo isso, todo mundo está cansado para tudo. Todo mundo passa batido num monte de coisas. Eu todos os dias preciso policiar, vigiar, quando eu vou estudar a Bíblia, compor uma ministração, escrever a ministração, trabalhar alguma coisa que eu dependo do computador, porque na hora que eu entro um e-mail ou qualquer outra mensagem, eu sou chamado o tempo inteiro, e você também, a clicar mais uma coisa, a clicar mais outra coisa, a ver mais isso, já aproveitar, já olhar aquilo, e o tempo passou e a gente não fez nada produtivo, a gente foi enredado com um monte de coisas, e quando você vê o dia já ficou cansado, pesado, e você não frutificou como poderia frutificar. E se não é isso, é o trânsito. Se não é o trânsito, são as coisas do trabalho e tantas coisas que vão sugando a nossa energia e a gente está cansado. E nisso nós estamos deletando, nós estamos chutando, nós estamos abrindo mão de coisas importantíssimas. Não é só aqui. Em todo lugar, os crentes estão selecionando se vai dar para ir ao culto. A medida do que realmente eu vou dar para Deus, e cada dia nós temos a comprovação do texto que diz assim, nos últimos dias o amor de quase todos esfriará, e até o amor pelas coisas do Senhor, o amor pelo Senhor. Então nós estamos vendo que a prioridade das pessoas, e tomara que não seja você, é a sua própria vida. E eu estou sendo muito claro, porque eu quero falar, Senhor, o rebanho que o Senhor me confiou, ouviu a minha palavra. Você não pode viver no ritmo desse mundo, que é o ritmo do anticristo, em que culto, leitura bíblica, estudo bíblico, oração é uma coisa secundária. Se der tempo, você precisa matar a sua própria carne, eu preciso morrer para mim mesmo e decidir colocar o Senhor em primeiro lugar. E essa campanha não tem a ver só com a mudança física, com recursos financeiros, mas com um despertamento para que essa mudança seja realmente uma nova estação para a vida da igreja, um novo lugar, e como eu estou escrevendo, um novo lugar, um novo auditório, um novo tempo e um novo território. Em nome do Senhor Jesus. Mas a obra do Senhor não é feita por alguém que comprou um imóvel, que edificou um projeto legal. A obra do Senhor é feita pela multiplicação dos líderes. E eu te quero líder, eu não te quero frouxo, eu não te quero uma pessoa dando o resto, eu não te quero uma pessoa se doando quando for conveniente. Eu quero te ver uma pessoa de garra na vida da igreja local. Eu quero saber que você está renunciando muita coisa, que você está abrindo mão de muita coisa, e isso não vai ser um sacrifício que eu falo assim, viu, Senhor, o sacrifício que eu fiz pelo Senhor, não. Você e eu vamos descobrir, meu Deus, eu estava priorizando, valorizando besteiras, coisas que não têm valor, e agora o Senhor me despertou e eu estou colocando em primeiro lugar algumas coisas importantíssimas. Nesse contexto, nós começamos uma campanha e vamos passar esse semestre ministrando em cima dessa campanha. Essa campanha é o cenário, é o palco onde essas coisas são apresentadas, onde todo o ensino, tudo que vamos ver, tudo que vamos buscar para a nossa vida como igreja e para nós como servos do Senhor nesse próximo semestre. E você pode entrar no site da igreja, é preciso que você entre no site da igreja, é necessário que essa semana você dedique um tempo estudando o que já está publicado no site da igreja. Na próxima semana, você vai ter mais outro volume de coisas publicadas, e eu quero desafiar você que é membro da igreja, visitar o site da igreja e ler tudo que está no site da igreja, clicar em tudo, como por exemplo, você vai clicar lá na página principal, lá em cima, no seu canto direito, onde está escrito, eu pertenço, entra nessa página, por favor. Eu pertenço é o nome dessa campanha. Eu estou me despertando para o fato de que eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu fui salvo por Jesus para pertencer ao corpo de Jesus, portanto, eu sou Jesus andando por esta cidade. Nós, como igreja local, somos a agência de Cristo, somos a representação, a manifestação, a luz, somos o sal, nós somos Cristo andando por essa cidade. As pessoas que estão perdidas, essa sociedade mundana, o que o diabo está fazendo em tantos lugares, será impactado pela ação de gente que nesses dias abriu os olhos, se despertou, falou assim, eu sou do corpo de Cristo, eu sou Jesus nessa terra, eu pertenço ao corpo de Cristo, e de uma forma bem clara, eu pertenço a uma igreja local. Eu não sou independente, eu não sou individualista, eu não sou individual, eu não sou isolado, eu não estou ali apenas buscando meus recursos para cuidar da minha vida. Eu pertenço à igreja, o corpo de Cristo. E quero crescer nisso, Senhor. E dentro dessa página, você vai poder entrar em algumas páginas. Eu quero relembrar rapidamente aqui a primeira ali, quatro níveis. Essa campanha, ela começa com quatro níveis de desafios ou de alvos que você vai aprendendo aos poucos e vai recebendo e vai crescendo nisso. E o primeiro nível é esporádico. Pode subir, por favor? esporádico. Você talvez nunca tenha semeado, nunca tenha investido, talvez você nunca tenha decidido algumas coisas diferentes na sua vida e vai decidir fazer pelo menos uma vez. Mas é possível que você já esteja de forma esporádica servindo ao Senhor em algumas coisas. Esporadicamente eu vou numa reunião de oração. Talvez, eu conheço alguns, talvez você ainda não tenha vindo no Primícias de Oração, porque você esporadicamente vai ao Primícias de Oração e não chegou ainda o domingo do ano que você vai ao Primícias de Oração. Então, muitos irmãos que estão aqui nunca vieram ao Primícias de Oração, nunca deram uma hora sequer de jejum e oração, nunca se importaram, nunca se preocuparam, e o pastor chama, e o pastor desafia, e você nunca valorizou isso. De vez em quando você vai a uma vigília, de vez em quando você lê a Bíblia, de vez em quando... Irmão, esse é um desafio para você, sair do nível esporádico e entrar num nível de intencional. Se você não tem nível nenhum, você vai fazer pelo menos uma vez. Então, domingo que vem, eu quero estar no culto. No próximo mês, eu quero estar no Primícias de Oração. Eu quero subir desse nível, porque eu preciso sair da dimensão cômoda que eu estou. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero crescer, eu quero ousar. E nós oramos muito errado, e o Senhor vai nos dar muito estudo sobre isso, porque nós oramos, Senhor, que o Senhor possa fazer isso. Senhor, que o Senhor possa me despertar. Senhor, que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa... Nós vamos parar com essa oração e nós vamos dizer, Senhor, desculpa, eu estou indo. Eu me levanto, eu me desperto, eu me posiciono, eu estou saindo de um nível de nada para um, pelo menos, esporádico. Não, Senhor, eu estou saindo de um nível esporádico, estou indo para um nível intencional. Eu quero planejar, fazer as coisas para o Senhor de forma intencional. Se eu sou intencional... Eu vou subir, eu quero ir para o generoso, Senhor. Eu quero ser generoso em todo investimento que eu fizer. Não quero mais apenas ser esporádico, não quero apenas ser intencional, eu quero transbordar. E se eu já sou generoso, não, eu considero que eu sou generoso, eu tenho dedicado, eu tenho me envolvido, eu quero ser mais generoso. Você vai estudar com mais profundidade essas coisas a cada semana, nas ministrações que vão sendo inseridas. E agora eu queria desafiar você a ver também os alvos dessa campanha. Primeiro alvo dessa campanha, tempo. Senhor, eu quero que na questão, no quesito tempo, eu quero dedicar mais tempo ao Senhor. Eu quero sair do esporádico e ir para o intencional. Eu quero, Senhor, sair do esporádico e ir para o intencional. Leia comigo Eclesiastes capítulo 12. Vimos hoje pela manhã, na primeira parte, que foi Deus, em Gênesis, Deus estabeleceu o dia, os anos, os meses, Deus estabeleceu as estações e nós estamos profetizando uma nova e mais crescente estação na vida da igreja, onde todos nós, em todos esses alvos, em todas essas áreas, vamos sair do esporádico para o intencional, ou vamos sair do intencional para o generoso, ou se já é seu caso, vou sair do generoso para o mais generoso. Eu quero crescer em algumas coisas, Senhor. Eu quero crescer. Não aceito ficar no mesmo ritmo desse mundo, não aceito a vida ser do jeito que soprar o vento e esse vento sai da boca do maligno. Eu não aceito, Deus, ficar assim à mercê. Eu quero realmente estabelecer alguns alvos para a minha vida. E primeiro, no tempo, eu quero dedicar mais tempo ao Senhor. E Eclesiastes, o sábio Salomão diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos. O sábio Salomão está falando de força nas pernas, de problema no joelho, de braços com reumatismo, o Senhor está falando de dentes que agora precisam ser dentadura, o Senhor está falando de uma série de coisas, como também as vistas que já não estão boas, tem que usar óculos, antes que se escureçam os teus olhos nas janelas, os teus lábios quais portas da rua se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, se levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, te embranqueceres como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso, se te parecer o apetite porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era o espírito e o espírito volte a Deus que o deu. Antes de tudo isso, eu quero me lembrar do Senhor nos dias da minha mocidade. Ele já havia dito há tempo para tudo debaixo do sol. Senhor, eu quero me lembrar do Senhor enquanto eu tenho força, enquanto eu tenho tempo. Eu quero gastar o tempo que eu tenho com o Senhor. O salmista diz, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E no tempo certo, diga, tempo certo. Eu quero discernir o tempo, Senhor. Eu quero discernir o tempo. Salomão em Eclesiastes também diz, há um tempo para tudo debaixo do sol. E o que guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, mas o coração, e o coração do sábio discernirá o tempo. Senhor, eu não quero andar na minha vida terrena, nesta semana, à mercê das coisas. Você está andando e o seu WhatsApp toca e tem alguém dando outra ideia e tem alguém divulgando outro vídeo e tem alguém pedindo outra coisa e você fica à mercê de tudo que vem assim de imediato, que te rouba o tempo, que te rouba a energia e você já não tem mais tempo para isso, já não tem mais tempo para aquilo. Quando você termina o dia, um monte de coisas importantíssimas ficaram de lado porque um monte de coisas urgentíssimas vieram à frente. Senhor, eu quero melhorar a minha administração do tempo e eu quero dar mais tempo para o Senhor. Eu quero dar mais tempo, Senhor, para muitos irmãos aqui. Irmão, não se perturbe com a forma de eu falar. Para muitos irmãos aqui, membros da igreja, o domingo à noite é o único momento de culto. Não cultuam em casa, não participam de uma célula, não leem a Bíblia, não estão estudando um bom livro, não têm o seu tempo de adoração, não têm o seu... Só trabalho. Para muitos que estão aqui, só trabalho. Talvez uma oração assim, bem só nossa, obrigado pelo testamento, nos perdão dos nossos pecados, amém. Amém. Corre. E eu estou dizendo a você, em nome do Senhor Jesus, você pode mudar sua vida. E eu decido dar mais tempo para o Senhor. Eu decido sair do esporádico e subir para o intencional. Eu quero intencionalmente reprogramar minha agenda. Com passos de fé, você vai descobrir que você não precisa correr tanto atrás de tanta coisa que falaram que você tem que correr, porque se você não correr, você não vai ter o salário, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo outro. Senhor, eu decido priorizar o Senhor. O carro Pampa HGX 1300. Está com vidro e porta aberta. Se tem alguém aqui que é o motorista do carro Pampa, HGX 1300, pode ir lá no carro para cuidar dessas coisas. Eu decido, Senhor. Em Efésios, Paulo diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo. Remindo o tempo. Senhor, no quesito tempo, eu quero sair do esporádico, eu te dou o tempo de vez em quando. Eu quero fazer um plano na minha vida, de entrar agora nessa dimensão do intencional. Eu quero ter um horário no meu dia para dedicar ao Senhor. Eu quero ter um horário na minha semana a mais do que eu já faço. Eu quero. E não tem essa questão de, eu não posso, eu não cansado, estou cansado. Eu vou administrar pelo teu Espírito Santo de tal forma que o Senhor vai ter mais tempo da minha vida em prioridade. Se você concorda, diga amém, irmão. Amém. Se você não concorda, diga amém, para você pelo menos receber a bênção dessa palavra. Senhor, eu quero crescer até o mais generoso. Já pensou se eu puder dedicar a maior parte do meu tempo só para o Senhor? Não só fazendo coisas para o Senhor, mas no deleite do Senhor. Senhor, até quando eu estiver nas minhas 8 horas de trabalho diário lá naquela empresa, esse tempo ser do Senhor. Deleite, prazer, alegria, servindo ao Senhor. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu assumi essa campanha em nome do Senhor. Segundo alvo, conhecimento. A palavra do Senhor diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O centro desta frase de Jesus é conhecimento. Isaías diz: virá sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento. Senhor, eu quero ter conhecimento da tua palavra. Eu quero dizer a você, eu quero perguntar a você, você não precisa me responder, quais livros você tem lido que te ajudam a crescer espiritualmente? Corre o dia inteiro, já sai, sai fora dessa vida, você é livre para sair dessa vida, e você gastar mais tempo com o Senhor, e parte desse tempo ser para crescer no conhecimento das coisas espirituais. Eu quero, Senhor. Quando no semestre nós abrimos uma das classes da escola de discípulos, um outro curso, um outro seminário, uma outra lição, um outro assunto que nós vamos estudar juntos, você vai dizer: eu quero crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Você está entendendo isso, irmão? Se isso é esporádico na sua vida, você vai decidir: a partir de hoje, eu vou dar só um passo, eu vou sair do esporádico e eu vou para o intencional. Eu quero intencionalmente reprogramar minha agenda semanal para que eu adquira, cresça no Senhor em conhecimento. A palavra do Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos. A expressão no original hebraico é: conheçamos com profundidade, discernindo, e corramos atrás de conhecer mais. Eu quero desafiar você, irmão, como membro de uma igreja, um corpo de Cristo, uma igreja local, você decidir: Senhor, eu decido não ir no mesmo ritmo do mundo, desse sistema, dessa sociedade, e eu quero me aprofundar em conhecer a tua palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento. Diga comigo: eu pereço por falta de conhecimento. Portanto, é fácil você discernir e declarar o inverso. Eu prospero se eu crescer no conhecimento. Eu quero, Senhor, crescer no conhecimento da tua palavra. Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 1: dou sempre graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Eu quero isso para mim, Senhor. Terceiro, habilidades. Senhor, eu tenho habilidades, mas eu as uso só para ganhar dinheiro. Esporadicamente eu uso as minhas habilidades para algo do teu reino. Eu decido ser intencional. Eu decido planejar minha vida de tal forma que agora eu vou dar ao Senhor grande parte do meu tempo, do meu conhecimento e das minhas habilidades. Eu sei fazer, eu tenho condições, e eu estou intencionalmente decidindo, me disponibilizando para que as minhas habilidades estejam também à disposição do reino do Senhor. Você pode falar pelo menos um amém, irmão? Amém, Senhor, eu quero, eu estou entendendo. Não, desculpa, Senhor, não estou falando amém porque eu não estou entendendo o que você está falando. Senhor, desculpa, pastor, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu não me interesso no que o Senhor está falando. Não, pastor, eu me interesso com o que o Senhor está falando. Então, amém, eu quero isso para mim. Sabe por quê? Porque se eu não me despertar hoje, o que vai acontecendo dia após dia é que esse governo sufocante do anticristo vai nos comendo, e você vai assinar um contrato com ele, você vai ter a marca da besta, você vai se dobrar ao anticristo sem nem achar que isso é assim tão problemático. Você está entendendo, irmão? Só para você guardar bem uma referência, em toda a Bíblia, Todos os profetas foram chatos. Em toda a Bíblia, todo mundo queria matar os profetas. Talvez você esteja com vontade de não ouvir isso, mas eu tenho que dizer a você, ou você se desperta, ou você vai morrer à míngua debaixo do governo do anticristo, porque não adianta você evocar o seguro depois do acidente se você não fez seguro. Da mesma forma, não adianta você depois querer rever coisas que você não assumiu agora. Então não pense que o pastor está bravo. Ainda bem que vocês não falam muito, também não falam as coisas que não precisava falar, graças a Deus. Porque tem gente que fala assim, bate papai. Ué, pegou pesado, hein, pastor? Não, irmão. Dê graças a Deus. Nenhum filho, depois de um coro bem dado, disciplinado em amor, permanece do mesmo jeito. Então, se por acaso alguém achar que é couro, ainda assim tem proveito. Mas se você achar que é uma chacoalhada que o Senhor tem que dar em mim e em você, receba nessa noite. Senhor, eu vou me despertar. Eu vou me despertar. Eu não vou andar essa semana do mesmo jeito, qual zumbi, zumbi. O mundo diz, a televisão diz, o WhatsApp diz. Aí eu desespero, aí eu recebo uma mensagem. Não, eu quero ser diferente, eu quero andar diferente, eu quero estabelecer na minha vida alguns alvos nessa campanha, eu quero crescer e as minhas habilidades serem para o Senhor. Em Êxodo nós temos uma história linda, no capítulo 31 de Êxodo, o versículo 2, o Senhor diz assim, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. O Espírito do Senhor encheu ele de habilidades. Quais habilidades Deus já te deu, irmão? Você vai tornar essa habilidade em algo de ouro. Mas eu só sei fazer isso, pois você é quem vai vender o seu peixe e vai dizer, isso é a coisa mais maravilhosa que Deus já me deu. Eu vou desenvolver mais ainda. O Senhor vai me dar graça e sabedoria. Mas essas minhas habilidades são preciosas demais e eu quero aplicá-las no reino de Deus. E de quebra o Senhor ainda vai me fazer ganhar mais dinheiro com essas habilidades. Vai me prosperar financeiramente também. Você crê, irmão? Bem, se eu tenho que girar a manivela e te dar força, não tem problema, eu faço. Você pode dizer amém, irmão? Quando você está dizendo amém, você está concordando, irmão? Você sabe que precisa dizer amém, irmão? Você sabe que se você não disser amém, isso passou e você não pegou? Você sabe disso, irmão? Então você pode dizer amém? Gente, que pastor chato. Meu Deus do céu, você vai ter saudade de mim. Serviço. Senhor, eu quero servir. Paulo diz aos Romanos, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se nós vivemos, é para Ele. O Samuel diz no primeiro livro de Samuel, tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Se eu não fazia nada, se eu só peço a Ele bênção, a partir de hoje, ainda que seja esporadicamente, eu quero servir ao Senhor. Mas já subi. Não, eu já faço esporadicamente, então a partir de hoje eu quero subir outro nível, eu quero intencionalmente planejar a minha vida de tal forma que eu tenha um dia, um horário, uma semana, um tempo, minhas férias para servir ao Senhor. Pastor, onde é que eu vou servir? Estou aqui. Qualquer dia, qualquer hora, de qualquer forma. Senhor, o que é que o Senhor tem? Senhor, eu quero. Minha família, meu trabalho, minha vizinhança, eu quero crescer em servir, porque chega de gente egoísta nesse mundo, chega de gente individualista. Eu tenho que ser sal, eu tenho que ser luz nessa sociedade. Eu quero servir. Enquanto eu sirvo as pessoas, eu sei que estou servindo ao Senhor. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. E Pedro também diz, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu quero crescer no serviço. Eu pertenço ao corpo de Cristo e eu estou nessa terra para servir. Se eu não posso servir, eu não sirvo. E eu estou desafiando você a me mostrar. Se eu sou seu pastor, eu estou desafiando você a me mostrar no que é que você está crescendo em serviço. Pastor, a partir de hoje eu decidi fazer isso, isso e isso. O senhor não sabia, mas eu tenho essas e essas habilidades. Eu estou decidido, diante do senhor, a aplicá-las para o reino. Qual que é a área que precisa? Eu tenho isso aqui, olha. Pastor, eu decidi crescer no conhecimento da palavra. Eu quero estudar, me indica. Qual área? Eu gosto disso, eu estou pensando nisso. O senhor está me falando isso. Eu vou te ajudar a você estudar alguma coisa e crescer no conhecimento. Você nunca mais vai ser um sujeito que, graças a Deus, conseguiu um horário no domingo e vem no culto. Graças a Deus. Ih, domingo passado não vim, o pastor vai ficar perguntando. Não vim. Não, você, acabou esse tempo. Eu agora, senhor, eu tenho prazer em administrar o tempo de tal forma que o senhor tem o melhor da minha vida. E eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu comi essa mensagem, eu vou ouvir de novo no site. Eu quero rever, eu quero relembrar, eu quero reler isso, eu quero ler durante a semana o texto bíblico. Eu quero crescer, Senhor. Eu decidi sair da mesmice e não viver segundo esse mundo onde todo mundo, assim, igual peixinho na boca do aquário, faz, ninguém sai, ninguém avança, ninguém faz nada, ninguém constrói. Esse mundo guiado pelas coisas do entretenimento, guiado por Facebook, guiado por foto, é só isso aqui. As pessoas não leem mais, as pessoas não estudam mais, as pessoas não querem mais. Os professores de faculdade estão desesperados porque os alunos querem só que dê a nota, que dê a presença, e eles vão embora para o barzinho. Eles não querem mais estudar, ninguém quer ver esforço, ninguém quer fazer nada. Mas é no meio do povo de Deus que vão se levantar alguns e falar assim: sou eu, Senhor, e vou fazer diferença nessa terra. E não é sem esforço, é com muito esforço, mas não será na força do meu braço, será no poder do Espírito Santo. Eu decidi, isso diz respeito à minha vida, sou eu que pertenço, só eu posso fazer isso. Irmão, você nunca vai me ouvir de mim. Aquelas coisinhas assim, ai, eu passando a mãozinha no seu ombro, ou você quer ou você não quer. Agora, eu não vou andar com quem não quer. Deus não me obriga a andar com quem não quer. Agora, se eu posso te ajudar a querer, eu estou dizendo a você, queira nessa noite, o Espírito de Deus vai te tomar. Eu vou sair desse estado que eu estou, desse nível que eu estou, ainda que eu seja intencional, estou satisfeito em ser intencional, eu vou subir para generoso. E se eu já sou generoso, estou assim, orgulhoso da minha humildade em ser generoso, eu vou ser mais generoso ainda, Senhor. E não podia ser mais claro, eu estou te dando os alvos. Meu tempo, eu posso mensurar isso na minha agenda, hoje à noite ainda. Minhas habilidades, meu serviço, conhecimento da palavra do Senhor, dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Nós temos quase 11 anos nesse lugar. A igreja do Senhor aqui está há quase 11 anos. E nós só temos testemunhos de janelas abertas. 11 anos, fora os anos que eu e a Dani temos a nossa família para trás de provisão do Senhor. Você senta aqui com Josué e Claudinha, você vai ouvir tudo que é história que você pode ouvir de provisão do Senhor, de bênção do Senhor, de prosperidade do Senhor, de você viver uma vida só trabalhando, só servindo, para servir as pessoas, não para correr atrás de dinheiro. Não, irmão, Deus tem isso para você. Então semeie certo. Se você era esporádico nos dízimos e nas ofertas, decida ser intencional. Eu decidi passar a ser intencional, mas esse mês não sobrou. Porque... decida ser intencional. Eu acreditei, eu criei na palavra do Senhor e eu vou trazer as primícias, os dízimos, e o Senhor vai abrir as janelas do céu. E tem mais, Senhor. Eu quero dar uma grande oferta para a construção do templo. Eu não, para a compra da propriedade, eu não aceito para mim essa igreja ser edificada naquele lugar, esse templo, essa estrutura para a obra do Senhor, e eu não ter semeado lá um bom dinheiro. É, vamos ver se eu tenho, né? Não, eu não aceito essa mentalidade e esse jeitinho que eu tinha antes, que vem lá dos fundos do inferno. O meu Deus, eu sei quem é o meu Deus. Eu terei recursos. o Senhor vai abrir uma porta, um milagre, o Senhor vai me dar uma inteligência, o Senhor vai me dar uma ideia, eu vou apresentar, eu vou desenvolver alguma coisa, mas eu vou ter recursos para semear. Nunca será só para isso. O Senhor é multioperacional, então eu vou desfrutar de muita coisa, porque eu sou um cano de barro. E todo cano de barro, quando transfere água, ele absorve água. Você e eu somos de barro, irmão. Se o Senhor te usar para transportar bênção para a vida de alguém, saiba que fica muita bênção para você. Senhor, eu rompi com esse padrão da vidinha em que é tudo para mim, economizar, economizar, não pode gastar. Eu quero é construir, eu quero é prosperar, eu quero é frutificar. Isso não vai acontecer por uma mágica do Senhor, já que eu entendi a palavra domingo. Isso vai acontecer por causa da minha obediência. Eu nem era esporádico, eu era desatento, eu nem acreditava. Mas a partir de agora eu decidi ser alguém que intencionalmente semeia dízimos e ofertas. Eu decidi, Senhor. Mais difícil dizer esse amém. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Irmão, não se preocupe com alguém que fique pensando que a igreja fala em ganhar dinheiro. Que pastor só quer. Não se preocupe com isso, irmão. Na vida e em todas as áreas do mundo, na melhor empresa do mundo, você vai ver gente falando mal daquela empresa. No maior país do mundo, você vai ver pessoas falando mal daquele país. A pessoa mais maravilhosa do mundo, você vai ver pessoas falando mal daquilo. Não se preocupe com as pessoas. Comece a buscar os testemunhos. Quem é que está tomando essas atitudes diante do Senhor e como o Senhor está prosperando e abençoando essas vidas? Que posicionamento essa pessoa tomou? Disse, ou assim, não, eu sei. Será, Deus fará, eu tenho, eu te ajudo, eu sirvo, eu conheço, eu posso. Pessoas que se tornaram líderes de Deus nesta sociedade, parâmetros de Deus para a vida da igreja, para o ímpio que vem, para o perdido que vem, para a pessoa que vem oprimida pelo diabo, e ele começa a ver luz. Tem gente que venceu, tem gente que saiu desses níveis e está subindo, tem gente que tem a bênção do Senhor, tem gente que tem o testemunho do Senhor. Eu quero ser um desses. E a primeira coisa que eu estou fazendo é aprendendo a dizer amém direito. Amém. Você acha que eu estou confrontando você? Eu estou confrontando um principado. Lá na Praça da Liberdade, nós oramos algumas vezes por isso hoje, porque o Senhor colocou no meu coração, me lembrou disso. Lá na Praça da Liberdade, nós temos uma arquitetura que é um trono ao humanismo. O desenho da Praça da Liberdade é um trono arquitetônico ao humanismo. Nós estamos na região que tem mais palácios, mais tronos, mais domínios das trevas. Nós estamos nessa região. E o humanismo está em todo lugar. Foi Deus quem disse que nesses dias os homens estariam olhando só para o seu umbigo, até na igreja. Mas, irmão, nós estamos como igreja plantados num lugar de grande guerra espiritual. E não é que nós vamos conseguir que o Senhor leve embora essa guerra e nos deixe em paz, não. É que o Senhor vai nos fortalecer para que todos esses tronos estejam debaixo dos nossos pés. E isso não acontece assim institucionalmente, isso acontece na sua vida. Então eu sei que eu estou confrontando, são principados e potestades que talvez estejam te prendendo e não querer nem ouvir. E fala uma coisa, e fala outra coisa, e reclama daqui, reclama dali, e chora daqui, chora dali, e muda daqui, e muda dali. Assim, você vai mudar de vida. Eu me levantei, eu venci, eu sou agora um referencial, eu sou sal, eu sou luz, eu estou crescendo. E eu estou descobrindo que não era que Deus não me respondia, é que eu tolamente não saía do mesmo lugar. O Senhor já me respondeu há muito tempo, o Senhor já abriu as portas há muito tempo, o Senhor já fez tudo que eu tenho orado e pedido ao Senhor, o Senhor já fez. Eu é que não tomava posse, porque eu estava sempre querendo que Deus fizesse coisas diferentes, enquanto eu fizesse as mesmas coisinhas da vida. Decidi, Senhor, eu saio do esporádico e vou pro... Irmão, é uma linguagem. Você entendeu que você vai sair de algum nível, já está acomodado, e vai conquistar, e o Senhor será com você. O Senhor será com você, irmão. Oração. Tiago diz assim: se alguém está entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros, para serdes curados. Vem cá, deixa eu orar por você. Vem cá, deixa eu orar por você. Ao invés da gente dizer assim, não, você vai se levantar. Eu agora sou diferente, Senhor. Eu agora, na ousadia do teu, eu saí do esporádico, entrei no intencional. Eu intencionalmente decido orar por todo mundo. E quando eu orar, nós vamos estudar mais sobre isso. Quando eu orar, não vai ser aquela oração religiosa. Senhor, tu sabes. Senhor, quando será o seu tempo? Aí você pergunta a pessoa, fala assim, Deus sabe do tempo dele. Deus sabe do tempo coisa nenhuma. Não é que Deus sabe ou não sabe, Deus está fazendo ou não está fazendo. É que eu não tomei as atitudes. Eu não tomei as decisões, eu não avancei, eu não subi, e fico falando, Deus que sabe do tempo dele. Não, eu é que não estou fazendo o que já está escrito na sua palavra, e estou pondo a culpa nele. Eu decido uma mudança de vida, e isso diz respeito a mim, Senhor, sou eu. Essa palavra é para mim, sou eu que pertenço, e assumi que pertenço ao reino, e não é um reino de fracotes, não é um reino de gente, é um reino de reis, porque Jesus é o rei dos reis. Pastor, me ajuda, me fala, eu vou gostar disso, irmão, senta aqui e me fala. Eu estou correndo um risco enorme, porque geralmente se alguém falar com você, onde você está errado, você... irmão, na igreja é assim, no trabalho é assim, na vida é assim. Se alguém virar só seu filho, foi mal educado. Mal educado por quê? Qual que é a sua, rapaz? Cuida do seu. Nós temos um recalque, nós temos um complexo, nós temos uma coisa, nós não sabemos ouvir. Se você errou nisso aqui, eu errei, errou, então me ajuda, onde foi que eu errei? Como que é o certo? Não, a gente fica, por que ele falou que eu errei? Qual que é? Eu não gosto dele mais. Senhor, eu decido que alguém possa vir sobre mim e me dizer onde estão as coisas. Eu vou lá falar com essas pessoas, eu vou buscar meu líder de célula, meus irmãos ao meu redor, eu vou me abrir, eu vou confessar, eu vou ser curado, eu vou aprender, eu vou dizer, olha, isso aqui me entristeceu, olha, isso aqui eu entendi errado, mas eu vou abrir o meu coração, eu vou falar as coisas para crescer, Senhor, para crescer, para crescer. Eu não aceito mais, de forma insensível, ou invisível, ou displicente, ser manipulado pelo maligno o tempo todo. Eu decido, Senhor, me posicionar. Eu quero saber, pastor, onde eu estou errado? Isso aqui está certo? O que eu estou fazendo? Onde que eu posso melhorar, pastor? Eu quero saber. Afinal de contas, o Senhor é meu pastor. E eu quero te ouvir, eu quero saber. E eu sei que minha alma vai fazer assim, mas eu decido pôr ela na cruz. E eu quero saber, porque eu vou seguir. Deus, é questão sua. O Senhor é responsável por isso. O Senhor me pôs esses irmãos como membros do corpo de Cristo, como meu corpo, como minha igreja, e eu quero deles receber seiva, alegria, comunhão, palavra. E você pode ter certeza, irmão, qualquer irmão que está à sua volta vai poder te dizer, irmão, melhora nisso aqui, olha. Muda isso aqui, olha. E não vai ser para assim, vou orar. Não vai ser para assim, eu vou pensar. Não, vai ser para mudar. Eu decidi mudar. O anticristo não vai me pegar de surpresa. Esse sistema que já está conduzindo as pessoas como zumbis, cansadas e sem prosperar, e sem vitória, e sem mover do Senhor, esse sistema não domina a minha vida. Eu faço parte do reino de Deus, eu faço parte da luz do Senhor, eu sou atalaia de Cristo, eu sou um servo do Senhor, eu tenho autoridade, o Espírito Santo mora dentro de mim, e eu vou viver isso dia após dia. De novo, é importante você saber que eu não estou confrontando você, eu estou confrontando esses principados e potestades, que muitas vezes tentam segurar a igreja, muitas vezes tentam segurar você, oprimir você. Você está entendendo que não é uma campanha? Não dá para chamar de campanha? Não é campanha, é uma decisão de vida. mas não tem outra palavra. Então a gente, para identificar, nós estamos numa campanha. Senhor, eu estou numa campanha em que eu vou sair do mais ou menos, do esporádico, do frouxo, para um intencional, para um generoso, para um mais generoso. Eu vou sair, Senhor. Eu vou estudar o que está escrito. O que foi que publicou? O que está publicado? Eu quero ler tudo. Eu quero aprender. E eu vou levar isso em oração. Eu vou colocar isso diante do Senhor em oração, porque eu quero viver isso. Se o Senhor está dando isso ao meu pastor, se o Senhor está dando isso à minha igreja, e eu faço parte, eu pertenço, eu quero viver isso aqui. E se tem alguma coisa errada, eu, na vivência, serei um canal do Senhor para ajudá-los a melhorar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante do Senhor. Eu quero intencionalmente crescer na minha vida de oração. Paulo diz aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Penúltimo, testemunho. Irmão, todos nós, inclusive pastores muito ungidos, têm seus desafios para o testemunho. Um constrangimento, uma vergonha, uma dificuldade. Às vezes não é o problema do constrangimento, mas às vezes é o problema da oportunidade. Às vezes não é nem o problema da oportunidade, às vezes é o problema dele despertar para isso. Como de vez em quando o Senhor, quando eu tomo um táxi, e às vezes é um percurso maior, vou lá para o aeroporto de Confins, uma hora no táxi, e o Senhor fala assim: você não vai falar do evangelho para ele? Todos nós temos nossos desafios para testemunhar, mas está escrito em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E se ele está mesmo dentro de você, se você não está equivocado achando que é crente, vai para o inferno, na verdade. Se você realmente nasceu de novo e tem o Espírito Santo habitando dentro de você, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então você recebeu o poder. Pode estar inerte, porque você recebeu também muitas heranças religiosas, você recebeu muitas heranças de mineiro bobinho, achou, e vergonhoso, e tradicional, e tímido, e desconfiado. Mas você diz: eu tenho, na verdade, o caráter de Cristo, a mente de Cristo, e eu tenho o poder do Espírito Santo, eu tenho o próprio Espírito Santo vivendo dentro de mim, então eu vou abrir a minha boca, porque está escrito na palavra do Senhor que eu não preciso temer, que na hora exata eu abro a boca e ele vai encher a minha boca da palavra certa, porque a palavra da fé está dentro de mim. Então eu vou testemunhar, então eu vou falar para uma pessoa, então eu vou orar para uma pessoa, então eu vou contar o que está acontecendo na minha vida, o que Deus fez na minha vida. Eu vou crescer no testemunho. Era esporádico e agora vai passar a ser intencional. Você está tomando um referencial nessa noite. E assim como quase todas as ministrações estão publicadas, registradas e espalhadas para milhares de pessoas ao redor do mundo, você e eu estamos tomando consciência de uma palavra do Senhor. É uma oportunidade, filho, que eu dou a você de crescer, de crescer, de ousar, de ser diferente dessa multidão que ruma à perdição. Não tem outro lugar nessa terra que eu goste mais de ir do que Israel. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar mais importante de alguém ir do que Israel. Saiba disso. E sempre que eu estou lá, a gente acaba indo visitar o Museu do Holocausto. E desde a primeira vez, quase 20 anos atrás, eu sou impactado dentro daquele museu. Teve duas viagens que eu não consegui entrar. Fiquei lá fora, só orando e buscando o Senhor. Eu não consegui entrar, porque é muito forte, é muito impactante. E uma das vezes, o Espírito do Senhor me visitou quando eu saí. Eu saí sozinho, à frente de todo o grupo. Eu não fui no ritmo deles. E eu fui lendo as coisas, eu fui ouvindo as explicações, e fui passando pelas coisas, e foi me dando assim, um sentimento de, bom, aqui já tá bom. E eu saí e fiquei lá fora. É uma vista maravilhosa para as montanhas de Judá. E eu fiquei ali fora. E eu estava pensando o que ainda ia acontecer, o que a gente ainda tem, o que eu ia fazer, onde ia almoçar, onde... Eu não estava nem um pouco preocupado, impressionado, não estava pensando em nada do que eu tinha visto lá. E de repente o Espírito Santo me visitou, eu fui tomado por um choro, que assim, poucas vezes eu chorei aquele choro. Eu chorava. E eu perguntei assim, Deus, por que eu estou chorando desse jeito? Eu não fiquei impressionado com o Museu do Holocausto. Eu não fiquei pensando nisso. Por que eu estou chorando desse jeito, Deus? É um jeito diferente de eu chorar. O que é que está acontecendo? E o Espírito Santo falou comigo, olhando para aquelas montanhas cheias de árvores lindas, as montanhas de Judá. Filho, deixa eu chorar através de você. O meu povo vive até hoje toda a representação de ensino para vocês. Você tem noção do que eu faço com esse povo? Eu criei esse povo para esse propósito, esse povo até hoje é um povo sacerdotal para ensinar as nações da terra, tudo o que eu quero ensinar. É por isso que desse povo veio o Messias. E aí o Senhor falou comigo assim, você sabe o que são aqueles trens? Você sabe o que são 6 milhões de judeus indo cegamente para as câmaras de gás morrer? Eles entravam naqueles trens e os soldados diziam, tomem banho, ponham a melhor roupa, passem perfume. Agora está tudo resolvido. Vocês vão, agora a vida de vocês vai estar resolvida. Está tudo sendo encaminhado. Vocês vão para a última viagem e vocês vão poder fazer tudo o que quiserem. Vocês vão poder resolver a vida de vocês. Acabou, o problema acabou. E eles entravam nos trens. E eles não sabiam que o trem terminava na câmara de gás. E eles morriam. E o Senhor falou comigo, sabe que representação é essa, filho? Milhares e milhares e milhares de pessoas que estão entrando nos trens dessa vida, achando que vão resolver sua vida e não sabem que vão acabar nas chamas do inferno. E você assiste um filme como A Lista de Schindler e você pode ter naquele filme a representação de alguns poucos que decidem, a minha vida vai ser para resgatar pessoas. Eu não aceito viver para mim mesmo, correndo atrás das minhas coisas, da minha vida, das necessidades dessa sociedade tão fútil. Eu quero testemunhar de Jesus. Eu quero resgatar vidas. Porque o testemunho no poder do Espírito Santo é a verdade proclamada que liberta. Eu quero sair do esporádico. Eu quero ir para o intencional. Eu quero sair do intencional, eu quero ir para o generoso, eu quero sair do generoso, eu quero ir para o mais generoso. Decido isso na vida. E pastor, no final do ano eu vou te dar um relatório. Eu vou testemunhar para as pessoas do que Deus fez na minha vida neste semestre. Esta é a minha campanha. Por último, ministração. Deus vai te dar conteúdo para você ter o que ministrar na autoridade do nome de Jesus. Talvez você nunca tenha alcançado nem o nível esporádico, de vez em quando eu ministro, mas Deus vai te dar crescimento, vitória. No tempo que você vai ter a mais com Ele, você vai crescer no conhecimento do Senhor. E o Senhor vai desenvolver habilidades na sua vida. E você vai descobrir a alegria de servir ao Senhor. E até as suas finanças estarão à disposição do reino. E você vai crescer em oração. E você vai crescer em testemunho. E você vai crescer em ministrações. Você terá a palavra de sabedoria e de autoridade, aonde trabalha, aonde estuda, aonde mora. Você será conhecido como alguém que sempre que abre a boca tem algo de Deus para ministrar, tem algo consistente para dizer, porque essa sociedade cada vez fica mais fútil, essa próxima geração que não estuda, que não se esforça, que só sabe assistir filmes nojentos, que só sabe de gastar o seu tempo em tantas coisas infrutíferas, essa geração não será líder de nada. É uma geração perdida, é uma sociedade perdida. A única coisa que eles vão querer é corrupção, é lazer, é entretenimento, é promiscuidade. Mas vai se levantar alguém, se Jesus ainda não tiver voltado. E é eu e você que vamos nos levantar e vamos dizer: eu tenho uma palavra de Deus para você. E seremos Jesus, seremos sal, seremos luz, hoje e sempre. Viramos a chave, irmão. Nós estamos mudando mesmo de estação. Você já recebeu demais. E você agora vai frutificar. Você vai frutificar. Você vai sair desse nível esporádico, às vezes menos que esporádico, e vai entrar para um intencional de tempo para Deus, de conhecimento das verdades bíblicas, de habilidades, de serviço, de dízimos e ofertas, de oração, de testemunho, de ministração, de conteúdo, e vão olhar para você e vão dizer assim: cheio do Espírito Santo, caráter de Cristo. Representação de Jesus nessa terra. Tem seus defeitos, tem suas limitações, mas o sangue de Jesus está sobre ele, e o Espírito Santo flui. O perfume de Cristo é real na vida desse irmão. Ele passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos na igreja e cresceu. Não é mais criança, não é mais bebê, não precisa mais de só de leitinho. Ele agora cresceu e dá fruto. Ele agora formou a sua própria família. Ele agora tem filhos. Ele agora instrui os filhos. Ele agora instrui os filhos dos filhos. Ele agora até é pai de uma nação. Ele agora é um referencial nessa sociedade. Ele já foi embora, mas deixou um nome, deixou uma história, deixou um testemunho, deixou herança, deixou gente que continua servindo ao Senhor nessa terra. Eu quero ser esse Senhor. Para isso eu estou nessa igreja. Eu entendi, Senhor, não é só uma campanha, é uma decisão de vida. E a mudança para o novo lugar não é apenas a compra de um imóvel. Pouco interessa a compra de um imóvel. É capaz da gente entrar naquele imóvel e Jesus voltar. Mas enquanto nós tivermos a oportunidade de usar aquela estrutura, nós vamos servir ao Senhor num outro nível. Se eu estava só no esporádico, eu subirei, eu faço parte dessa igreja, eu pertenço a essa igreja, e eu sei como é que se caminha nessa igreja. Então, se o inimigo soprar qualquer outra coisa, se o inimigo quiser te conduzir pelas feridinhas da alma, por qualquer sentimentinho, por qualquer palavrinha, por qualquer boato, por qualquer falatório, por qualquer distância do inimigo, se você na hora que vir isso, você vai dizer: sai, Satanás, em nome de Jesus. Eu sei o que eu quero na minha vida. Eu não quero viver segundo o curso desse mundo. Eu quero o Senhor de verdade, de verdade, de verdade. Dia 2 de agosto, nós vamos ter o próximo Primícias de Oração. E eu quero desafiar você a estar aqui, 9 horas da manhã. Você pode separar aí 1, 2, 3 horas no dia para você descansar. Talvez você não possa fazer o jejum na hora do almoço, você tenha que sair por algum motivo, não tem problema. Mas todos vão ver que você agora subiu do esporádico para o intencional, para o generoso. Domingo, dia 2 de agosto, se você é membro da igreja, você vai estar aqui em jejum e oração, e você vai experimentar o que é uma igreja se reunir um dia e começar a clamar e orar e clamar e orar, e o mover do Senhor vir sobre nós. Claro que você é livre para ir no seu ritmo, e claro que você continua sendo alvo de amor. Claro que a igreja sempre vai ter frequentadores, e talvez seja você, tomara que não. E aos frequentadores, a gente também ministra, a gente também ama, a gente também serve, a gente também cuida, mas o Senhor está nos chamando para ministério, o ministério do corpo de Cristo. Por isso que eu saio do esporádico para o intencional, para o generoso, para o mais generoso, e a partir disso, você vai ver lá no site as ilustrações e o ensino. Eu alcanço, qual que é o ministério que Deus tem para a minha vida? E eu vou chegar no céu, e eu vou ouvir do Senhor: vinde, benditos de meu Pai. Filho, fiel, batalhador, servo. Eu te entreguei 1 talento, e você me devolveu 10 talentos. Eu te entreguei 10 talentos, e você me devolveu 100 talentos. Eu te entreguei 5 talentos, você me devolveu 50 talentos. Ah, filho, entra para o gozo do teu Senhor. eu decido na minha vida, não apenas pela campanha, a igreja está fazendo uma campanha, não, eu entendi o chamado do meu pastor, e acabou, Senhor, agora sou eu e você. Deus, é um assunto entre eu e o Senhor. O Senhor vai fazer o que precisa ser feito na minha vida, e vai me fortalecer para eu viver isso aqui. Eu não tenho pressa, não é para amanhã, mas é a cada dia crescendo um pouco mais. Fecha os teus olhos, irmão. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu ouso dizer a você, irmão, ainda que você pense isso, aquilo outro de mim, eu ouso dizer a você que eu sou canal de Deus para te dar uma palavra nesta hora, e essa palavra vai mudar a sua vida, mudar a sua história, ou vai te fazer ficar encostado pelo caminho. Depende da sua decisão. E você pode dizer: Senhor, nesta noite, mais uma vez, o Senhor me tratou como amigo, e o Senhor me fez conhecer o que do Pai o Senhor recebeu, o que está acontecendo com essa terra, o qual é o tempo, como eu devo me posicionar. Eu recebo essa palavra, Senhor. E o Senhor Jesus continua dizendo através de João: não foste vós que me escolheste, Sóstenes, José, Maria, Ana, pelo contrário, fui eu que escolhi você. E eu te designei para que você vá e dê fruto. E o seu fruto vai permanecer por toda a eternidade. Lute, lute, não desista, persevere, não volte atrás. Não queira só moleza, lute, batalhe no poder do Espírito Santo. Porque o seu fruto vai permanecer por toda a eternidade. E a fim de que tudo quanto você pedir ao Pai em meu nome, Ele te conceda. Não lutamos por uma coroa terrena corruptível. Não lutamos por dinheiro para sustentar a vida. Não lutamos por construir nada terreno, porque é passageiro. A vida que realmente importa está na eternidade, e ela é ilimitada. E eu invisto nessa vida. E é para isso que o Senhor me trouxe nesse culto. Para isso que o Senhor me fez assistir pela internet. Para isso que o Senhor me fez ouvir essa ministração nesse CDzinho. Senhor, em nome de Jesus, eu me aproprio. E nunca mais eu vou fazer aquelas orações medíocres, religiosas. Oh, Senhor, quem sabe o Senhor faz. Oh, Deus, me ouve. Oh, Deus, me atende. Porque eu já sei que o Senhor já fez tudo que precisava ser feito. O Senhor disse: está consumado. Agora sou eu quem me aproprio. Aproprio e tomo posicionamento, e pela fé eu vou ousar nesse posicionamento, junto com meus irmãos, o corpo de Cristo ao qual pertenço, e eu verei os frutos. Senhor, conta comigo, eu pertenço, eu pertenço, eu pertenço, Senhor. Você pode se colocar de pé e levantar a sua voz e orar ao Senhor. O Senhor me pôs, como Zorobabel, para levar um povo de volta ao padrão de Jerusalém. Então não se importe, alguém dizer a você: mas o pastor é muito exigente, o pastor tem um padrão elevado, o pastor é muito isso, muito aquilo. Não se importe, se você tiver um pouquinho mais de visão, de ousadia, você fala caladinho, você fala bem silenciadozinho, bem num cantinho, você sai, Satanás, em nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás, porque eu quero essa vida também que está sendo usada por você, livre. Porque eu estou aqui para crescer, estou aqui para servir, estou aqui para ter fruto, estou aqui para desfrutar do melhor dessa terra. Não é porque Deus me deu coisas, é porque Deus vive comigo. Eu quero isso para mim, Senhor. E se você nessa noite tem alguma coisa que ficou meio incomodada, eu convido você a pôr isso no altar do Senhor. Um assunto, um tema. Na verdade, o Espírito Santo está falando com você: você desperdiça tempo. Você gasta tempo com muita besteira. Você gasta mais tempo com futebol, com internet, com celular, com WhatsApp, com fotografia, do que comigo mesmo. Talvez o Espírito Santo esteja dizendo isso a você. E se ele esqueceu de dizer isso, eu estou dizendo. Talvez o Espírito Santo esteja dizendo a você, você é muito preocupado com suas finanças. Você me larga, você não valoriza as minhas coisas, porque você tem que correr atrás, correr atrás, correr atrás. Você ainda é um daqueles que cuida da plantação com os pés, como no Egito. E você não vai se envergonhar, vergonha vem do inferno. Você vai levantar o seu rosto e vai dizer, Senhor, sou eu. E eu reconheço, e eu decido contra toda a opressão de Satanás, contra toda a cultura, toda a herança que eu herdei, ou contra toda a ausência, toda a carência, contra tudo que eu não recebi, eu decido me levantar no poder do Espírito Santo, e eu vou fazer diferença. E eu não estou atrás do que as pessoas dizem, mas, Senhor, as pessoas testemunharão de que tem algo novo, fresco do Senhor na minha vida, e que está nutrindo, abençoando o corpo, está alcançando aonde não há luz. Eu quero isso para a minha vida. Se você tem um assunto que você está pondeando o Senhor aqui, foi confrontado com essa palavra, qualquer sentimento, qualquer pensamento, se você não vive essa vida simples, humilde, no corpo de Cristo, de pertencer, de receber, de não se importar, de não se magoar, de receber, esse é o meu pastor, essa é a palavra de Deus para mim, isso é o que Deus trouxe para mim hoje, eu me aproprio disso, eu me deito, eu descanso, eu como desse pasto, então eu serei guiado. Se você não vive assim, hoje você vai dizer, Senhor, mudei de estação, e quando eu estiver naquele auditório novo, Senhor, aquilo também terá um significado espiritual para a minha vida, não será apenas uma mudança física, está sendo uma mudança de estação, e qualquer um pode ouvir as ministrações de 10 ou 11 anos e vão descobrir que é coerente o que eu estou dizendo com tudo o que o Senhor falou nesses 11 anos nesse lugar. Não será apenas uma mudança física, é uma mudança de estação para a vida da igreja, o corpo de Cristo, e aqueles que creem, aqueles que se entregam, aqueles que vivem debaixo da autoridade da palavra, do corpo, da cruz, viverão os frutos disso, diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Convido você a levantar as suas mãos, levantar a sua voz, expresse uma resposta a Ele, declare uma resposta a Ele. Não estou satisfeito, Senhor. Eu acho que o meu nível é generoso, mas eu não estou satisfeito. Eu vou para mais generoso. Não, Senhor, eu humildemente reconheço que eu estou abaixo do esporádico, Senhor. Eu sou condicional. Eu só faço mediante certas condições, Senhor, mas eu rompo. E Satanás, com seu humanismo, seu materialismo, suas preocupações, seus atrativos, não me manipula mais. Em nome do Senhor Jesus, eu ouso, no poder do Espírito Santo, abrir a minha boca e testemunhar, dedicar o meu tempo mais ao Senhor, buscar o conhecimento da palavra, servir, dedicar minhas habilidades, meus recursos, servir ao Senhor, aumentar a minha intensidade de oração, aumentar minha intensidade de comunhão no corpo, na célula, nos cultos. Eu decido, Senhor, ser uma ovelha deitada junto do pastor, tranquilo, Senhor, comendo do alimento e sendo guiado pelo Senhor, em nome de Jesus. Levante a sua voz, se você quer, levante a sua mão com seu esposo, sua esposa, um irmão ao seu lado, e ore agora violentamente. Levante a sua voz e ore violentamente. Você tem um referencial de como eu prego, da minha voz, use esse mesmo referencial. Senhor, eu rompo com as artimanhas, com as fortalezas, com os pensamentos, com a mesmice que o inimigo vai simulando, vai tentando, vai oprimindo e me mantendo, e eu rompo para um nível novo, um nível mais elevado. Eu rompo em nome de Jesus, e sou eu que vou tomar as decisões, sou eu que vou mudar a minha vida pessoal, sou eu que vou abrir mão de muitas coisas, sou eu, Senhor, e agora é a minha voz que o diabo vai ouvir todos os dias. Satanás, você está vencido em nome de Jesus.